voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. De volta com o último bloco do programa Vozes do Campo e da Cidade. Nos blocos anteriores, a gente conversou sobre as tragédias de Brumadinho e Mariana e sobre os riscos de rompimento de barragens aqui em Pernambuco. Quem esteve conosco aqui no estúdio foi a Cristiane Rosal, da Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC. Como em todas as edições, né, Elka, nós temos agendado aqui a nossa prosa poetizada. E as duas poetas que estão contribuindo com a gente nesse espaço são a sergipana Cidinha Oliveira e a cearense Dani Bento. Então, Fernanda, essa é uma das partes mais legais assim, do programa. E na edição de hoje, quem faz o comentário em forma de poesia é Dani Bento. Ela fez uma gravação diretamente de Poço Redondo para a gente, lá de Sergipe. Então, Dani, seja muito bem-vinda. Então, gente, é uma alegria de novo estar aqui, né, mais uma vez participando desse programa. Agradecer a Elka mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de participar, de comentar esse fato tão marcante, né, para a vida do povo brasileiro, que é a questão da mineração, né, no país. Né? Falar de Mariana, falar de Brumadinho, é falar do modelo de mineração, do modelo de exploração dos bens naturais que o país escolhe, né, desde a época do Império. A gente entende que um crime, né, dessa magnitude importa para todas as pessoas, para todos os homens, todas as mulheres do país que entende que a vida humana não pode ser relegada ou, como é que se pode dizer, a vida humana sendo rejeitada em detrimento de dinheiros, de moedas, né? Eu falo aqui do Poço Redondo, como a Elka já falou, e, portanto, estamos aqui, estou à margem do Rio São Francisco, né? Poço Redondo é um dos municípios de Poço Redondo que está, né, à margem do Rio São Francisco, e nós aqui também vivemos, né, a preocupação, né, desse impacto, desse rompimento dessa barragem. Porque a gente tem a compreensão que para cá, né, para nós, não vai chegar a lama, né? Mas o impacto disso, os minérios pesados que vão, né, depois que a lama chega no Rio Paraopeba, que é um braço do Rio São Francisco. Não é à toa que o Rio São Francisco, né, é considerado o Rio da Integração Nacional, porque ele integra realmente muitos veios de água. Então a gente tem muita preocupação, olha isso com muita delicadeza, com muito constrangimento, com muita dor, com muita revolta. E, como eu disse já em outros momentos aqui com vocês, o meu palco de resistência, o meu lugar de resistência, além das mobilizações, das ruas, eu sempre busco, né, utilizar aquilo que, ao que me parece, as deusas, né, me deram aí de graça, que é esse pequeno dom de transformar essas coisas em poesia, né, botar meu grito, minha revolta na poesia. E aí eu fiquei pensando esses dias, né, todo sobre essas questões, vendo o jornal, povo soterrado de lama, e fiquei imaginando o cotidiano dessas pessoas, o seu dia a dia antes disso tudo, né. Eu sou de comunidade ribeirinha também. Então, a gente sabe que a vida ribeirinha é uma vida muito bonita, né? Uma vida muito simples, de cotidianos belos, né? Da pesca, das flores, das árvores, dos frutos. E eu fiquei pensando em quantas mulheres da minha infância, né, estiveram nessa minha vida ribeirinha e que eu transportei, então, aqui para esse cenário, né, agora, né, de Mariana e Brumadinho, o cotidiano das crianças correndo, brincando, quando a gente não tem noção, né, do que nos aguarda, né. E aí eu fiz um versinho aqui, que eu vou, né, declamar aqui para vocês, e aí eu dei o título, né, um trocadilho aqui, de Vale um Gran Finale. E aí eu disse assim: Mariana, Brumadinho, caminhos da mesma dor, de uma gente bonita que ora muda de cor, escorrendo junto à lama e à alma do usurpador. No rio que era doce, hoje transborda de sal, das lágrimas, sangue, rejeitos, divulgados no jornal, um crime desse tamanho, a justiça dá o aval. Penso em quantas Marias, Margaridas e Mazé, plantadas como semente, fazendo brotar um pé de existência diária, uma luta além da fé. Penso na rosa que tinha, no fundo lá do quintal, da criança que corria, com o peito livre do mal, hoje é entulho, lamento, nada mais é natural. Sinto no fundo do peito tanta injustiça doer, a nós só cabe a luta, do nascer até morrer, mas de cada soterrado não podemos esquecer. O minério é de ferro, a riqueza é da vale, as vozes ali gritadas, a justiça dá um cale, mas a organização do povo ditará o gran finale. É incrível, né, como é que a poesia expressa a luta, né? E aí, no caso de Dani, a luta das mulheres lésbicas, mas não perde a ternura dos versos. Parabéns, Dani, pelo trabalho e muita gratidão por essa partilha com a gente. Então, se como a gente você também é fã de Dani Bento, para conhecer mais poesia, você entra lá no Instagram dela. O endereço é @dani.poesiaeprosa. E já que a gente está nessa vibe cultural, vamos de música? Ótima ideia, Fernanda. E a canção que a gente vai tocar chama Rosa de Hiroshima. Ela foi musicada a partir de um poema escrito pelo cantor e compositor Vinícius de Moraes e está na voz de Simone e Ney Matogrosso. Pense nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas e nas atas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas com rosas cálidas, mas oh, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. Estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. I hope Obrigada a você que esteve na nossa companhia nessa edição do programa Vozes do Campo e da Cidade. A gente se despede, mas esperamos você na próxima quarta-feira, ao meio-dia, aqui na Freicaneca. Lembrando que a gente tem reprise às 9 da noite. E se você quiser enviar para a gente sugestões, dúvidas e comentários, é só entrar em contato através do e-mail vozesdocampoedacidade@gmail.com. O programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA. Você acabou de ouvir o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.